Bom dia, Jardim Ipiranga. Suas ruas, meu lugar, minha casa. Onde está nossa praça, nosso morro, nosso céu cheio de pipa. Daqui de cima eu admiro o horizonte e também consigo observar várias quebradas. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. Eis aqui minha razão. Você quer respirar, eu também, irmão. Você quer conquistar, boa sorte na missão. Nós não temos culpa de ser correria. Dorme pouco à noite, não cochila de dia. Pede break, fica roxo, o que nós pode fazer? Qual que é a barreira que te impede de correr? Mas por que pesar na sua? Por que pesar na minha? Vamos ser firmeza e se quiser sem simpatia. Hoje descarreguei um caminhão de cal. Cruzei pela Castelo e pela Marginal. Ninguém te nota pagando seus venenos. Eu nem me empolgo com sucesso. Tô nem vendo, de bike atravessa General Carneiro. O frio da madrugada é de rachar os beiços. Paguei um real na manteiga de cacau. O chapa canta rap e cuida do visual. A quem saiu do crime fez um rap arisco. Até de dentro das cadeias o nego grava disco. Eu não vou mentir, te dizer que fui do crime. É poesia, liberdade, moronego. É o seguinte, eu vejo a quebrada e a quebrada me vê. Nem todos têm afeto e eu vou fazer o quê? Até deve atenção, mas não deve um real. Se for muito simpático é ser paga pau. É o chapa, é o maconheiro, é o filho do sapateiro. Eu tava dando um trampo, é de servente de pedreiro. Ao mesmo tempo já estava inspirado. O corpo ali na obra e a mente no espaço. Buscando rima pra fazer meu rap. Eu não me abalei, eu acreditei. E não me empolguei em provar nada pra ninguém. Se for estouro no norte, então venha casa de 100. Vou que está aqui fazendo o que gosto. Foda-se o cuzão bitolado em negócio. Os mano até brinca dizendo assim. Aquele rap ali foi eu que escrevi. Eu vejo o talento que Deus deu pra muita gente. Mas vejo também uma postura deprimente. Faz seu corre, nego, faz seu corre. Para de falar, faz seu corre. Seja abençoado e veja todo mundo igual. Nem queira parecer ser mais sofrido que o normal. Bom dia, Sudoeste, tô no pega. Tô no corre, no coração da quebra. Alô, trabalhadores, usuários e bandidos. Salve os loucos, salve os oprimidos. Vamos acreditar que vai clarear. Vamos correr, vamos chegar. Mas é devagar, devagar, devagar. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Vai cuidar da vida que sai tudo direitinho. Mas é devagar, devagar, devagar. É devagar pra não cansar. Mas é devagar, devagar pra não se machucar. Porque daqui nada se leva, moro, mano. No coração da quebra nós é filho de Deus. Meus erros e acertos são todos meus. Na consequência de um ato impensado. Aí criança, aquele abraço. Quem se cria na patifaria. Se espatifa nas artilharias. Os carniceiros têm moto, carro e celular. E desenvolve a força na lei do rachar. E por isso o Carlão já vai falar pro C. Que eu não sei do PT nem do PSDB. Sou do simples convívio, do RAP. Envolvido na cultura porque Deus é bom. E porque Deus é bom, perdoará nossa loucura. Estamos nesse ritmo de adrenalina pura. Sem comédia, né pagano. Eu torço pra você achar seu rumo. Meus B.O. eu assumo. É no balanço, sou guerreiro. É favelado, o descanso do lar é sagrado. Desespero não é bom resultado. Autoestima não é ver os outros abaixo. Humildade não é ser capacho. E aí ruas do mundão, vai sem pressa. Ó os espinhos, olha a selva. Aleluia, tô no pega. Tô nas pistas e no coração da quebra. Eu quero é mais pra nossa vaidade, vagabundo. Com sensibilidade, sofrimento e tudo. Um sentimento do Carlos Rapaz. RJ reproduziu. Isso é X da questão, Brasil. Aí, zoião, vê se me erra. Eu tô nas pistas e no coração da quebra. E aí, chapaiada, operários do serviço pesado. Vocês são guerreiros, hein? Pega leve na cachaça. Boa viagem, vai nas pistas. Cochilou, cachimbo cai. Continue ouvindo rap, rapaz. Continue ouvindo.